Aí, DJ Alisson, solta som! Tamo ligado! Joga a mãozinha pra cima, quem é filho de Deus? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! Sabes por quê, jamaicano? Oh! O águia chegou. Eu quero agora, hein? Eu quero agora. Atenção! 5, 4, 3, 2, 1, agora! Eu disse... Bora, bora, bora! Joga o Brasil pra cima! Joga o Brasil pra cima! Joga pra cima! Joga, joga, joga, joga, joga, joga! Vai, vai! Eu quero saber cadê a torcida do Bicola! O Paysandu é líder! Quem é do Paysandu? Joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Torcida do Papão, torcida do Patão, torcida do Patão, torcida do Papão. Quem é do clube do Remo? Dá uma vaia no Paysandu. Eu não tô nem vendo. Quem é do clube do Remo? Joga o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate, bate, bate, bate. Anos, o que vai acontecer? Vai! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do Pop Lag, que ela gosta de doida. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do Pop Lag, que ela gosta de doida. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça. Ellison. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Eu te falei, eu te falei, eu te falei, eu te falei, eu te falei. Bora, minha panelinha! DJ Ellison. Esse dedinho pra cima, dedinho pra cima, dedinho pra cima, dedinho pra cima, dedinho pra cima. Quem tá solteiro joga o dedinho pra cima. Começa a girar, começa a girar, começa a girar, começa, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Quem tiver casado também, pode jogar o bracinho pra cima. E agora? Tem um papo que eu quero dar pra vocês. Quem é que tá de rock, dá um grito! Hoje. Hoje. Hoje. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Então toma! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Tá uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. E todas que eu peguei você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora. E a Lourinha é muito. Está difícil de entender. Já sei o que você quer. Brigas com o meu. Eu vou achar o sonho. Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Só quem não deve nada pra ninguém vai cantar bem forte no recreio, hein? É pop, velho, te liga! Vocês querem aí com vocês? Eu quero bem forte, bem alto cantando. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu acho que o bagulho ainda não tá doido. Mas eu sei que vai ficar. Eu sei que vai ficar. Porque todo mundo tá. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para voltar, caixa tá dando vai. escurece tudo, escurece tudo, que hoje tem o Vasco da Gama também na cabeça, entendeu? Mas eu quero saber quem é do Flamengo aí, dá um grito. Quem é do Corinthians, dá um grito. Quem é do Palmeiras? Quando eu falar, vocês colocam aqui o símbolo dos times, por favor, produção. Do Paysandu! Joga o Brasil pra cima, torcida do Papão. Quem é Paysandu? Quem é líder? Quem bota fé que o Paysandu vai subir? Vamos! De novo, de novo, de novo, de novo. Vamos. Quero ouvir. Quero. Agora é o seguinte, apaga tudo. Apaga tudo. Apagou tudo. E agora joga o símbolo do mais querido. A galera do Globo e do Remo. Joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Torcida do Leão. Hoje tem Leão. E quem bota fé que o Leão vai sumir? Canta, Leão. Uma coisa eu te peço. E o quê? Honra essa camisa. De novo, de novo, de novo. Uma coisa eu te peço. E honra? Honra essa camisa. Apaga tudo, apaga tudo. Quem é filho de Deus, bota as suas mãozinhas pra cima. Quem é filho de Deus? Deus. Essa parada que a gente faz, tem muita gente comentando. E eu quero ver quem é de Ananideua. Joga as suas mãozinhas pra cima. Quem é filho de Deus? Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. E agora, joga pra ti. Direita, esquerda, de fora, recreio. Direita, esquerda, só quem tá solteiro, quem não deve nada pra ninguém. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, apaga tudo. O Ellison tá com o carro, assim. Caralho, empurra, empurra, e vai empurrando, vai, e vai detonando. DJ Ellison detona, detona, detona, detona, detona, detona, vai. Chama a Veneciência. E fumo baseado. E faz o caqueado. E fumo baseado. I wanna love you. Ai. And treat you right. Ai. Conheci uma dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora... Alô, minha comadre Vanessa! Namora com o gordo, vai! Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Eu não posso esquecer da mesma forma aquele abraço carinhoso querer. Ao meu grande amigo Pezão. Ele vem, a Débora está aqui também, lá do céu, torcendo por nós. Alô, Pezão, é o teu som! Live. Segura na pressão. Deixa comigo. A novinha vai curtir. E comanda. É o Super Top Live. E ali ela. E a MC Lili. A dança. Super Top é pressão. Super Top é pressão. Super Top é pressão. Super Top. Bora na GMSB. E no comando tem Hélice, Juninho, Tomix e Nandinha. Alô, Fábio, alô, DJ! As amigas ficam... E o nosso DJ? Esperando a hora de tomar bicada. Amiga, sua louca, o que é que você quer? Eu só quero uma bicada. Só uma bicada. Eu só quero uma bicada. Só uma bicada. Picada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Aniversário do Dezinho, dos maninhos do Pop, pelo Éder. Aquele abraço pra você, tá todo mundo aí, viu, maninho? Nossa equipe GDP, o Digão, da Curuzu, o General Rodrigo. Alô, HD, o Velha Guarda, o Gabriel, da Marquês, o Fábio Fobinho Latino. Alô, Bruninho, é demolidor, é? Não bota fé, não bota fé. Vai, vai, vai, vai. Vamos lá, família. É o Super Top Live. E o Júnior da GDU. Que tu queres com isso, Ellison? Que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Treme o bumbum, tam, tam, tam. Ele só por ali com a gente. DJ Josimar, lá do Popson. Ele é Stephanie. O Pezão. Abraço pra você, Pezão. Edilson Rex, rugindo. Josimar quer armar pra mim. Mas olha, Josimar, eu não corro não, tu sabe disso. Bora, recreio! Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se pá, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Se é espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bum bum faz tumba, esse bum bum. E aqui na retaguarda do Agrifogo, joga ele pro ar. Jabá, meu irmão! Aqui presente, abraço a você, Jabá. O nosso amigo Hugo da GDA também tá presente com a gente, viu, Alisson? O Bad Boy! Alô, Thiaguinho! Alex da Cegonha, fala Alex, você, o Afonso e a família Cegonha. Aqui com a gente. Alô, não! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Vindo ele pra confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda. É a galera do azeite. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? A Paninha te ama. Que vontade de te ter. Garota, alô, Ergares. De você fazer. Hugo. O pai te ama. É. E o Igor. Tu tem que te resolver, Igor. Não é sacanagem, não. Moleque, tu tá muito. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Alô, meu parceiro, tom do ouro! Baile funk com as amigas. Bora pra cima, bora, bora! É muito explosiva, não brinca com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Quem tá solteiro, levanta a mão. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Ui, partiu aonde é o Mandela. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te... E o Jorge Matheus? Eu não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo naquele pique. Namora, namora, não vai, vai, vai. Tô namorando a Bordeaux, eu sou amante das Covid. Quero que se exploda se o pai sai. E aí, meu parceiro Fabrício do Águia? E tu é S3 e S4. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Bordeaux, amante das Covid. Quero que se exploda se o pai sai. Incrível, desce uma, desce duas, desce três e desce. E agora? Aproveita hoje que o Ellison tá fácil. Bem facinho. Mão pra cima, quem não é de ninguém. Que doida. Everybody's going to the party, have a real good. Que doida. Que doida. Que doida. Dancing in the desert, blowing up in the sun. Raimundinho dos financiamentos. E nosso amiguinho Gel da Angora também tá aqui presente com a gente. Alô, Rogério dos Cochões. Quem é, quem é, quem é, quem é? DJ casa também, daqui presente, dona Neide. Elisson, hoje é aniversário da minha grande amiga Adri Silva, esposa do Netinho, dos Arrepiados. Parabéns pra você, muito obrigado, felicidades. E ela tá comemorando aqui com a gente, Chumi! DJ Elisson. Viajando e relembrando. Ei, DJ Elisson. Relembra. Alô, Juninho! Segura na batida! Deixa eu ver se consigo encontrar o demoninho. Aliás, entrar em contato com o DJ Juninho! E já deve estar abraçando todo mundo como sempre. Alô, Juninho! Ainda tá fora de área, desligou o telefone. Já eu sono ele de novo. Uhul! Rodrigo Mineiros também tem presente com a gente. Amigão da família Pop. Ele, motora Robson, Duduzinho, Lariston Vereja, a galera arrebentando aqui no Ninho. Elisson, tem uma galera que não desgruda da gente ali. A nossa GDK, fala bola, fala Celinho. Obrigado, Maninho Elton, explosão, também tá na área. Coreba e o Adriano, já com as lindas. Sacudindo no pop. O que, é que tem pra gente, Elisson? Anitta, Anima, Brasil, Colômbia. Chama, Anitta! Jennifer, hein? Tá de aniversário hoje, Jennifer. Parabéns pra você, sua linda. Tu não sabes que me custa estar em todo o corpo suave. Manduca, Robigol. O nosso comandante também. Bora, garotinho. O Playboy tá de volta, tá? Bora, Rosinho! A lanzinha do Bacinho e o meu amigo Pio! O Pio do Pop! Passo comprado, viu, meu irmão? Rodrigo Rabugento, o Bruno das Lojas, Cabra Macho 100% Pop! Olha como você no gel da âncora. Bora, Marcelo Pompom. Bora beber no pop. Bora beber. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Aí, Alisson, nossa nutricionista Kelly, na companhia do meu amigo Jorginho. E aí, Jorginho, tranquilo, maninho? Passou ladinho, tá o meu parceiro Lourinho do Coqueiro, já avistei vocês, viu? Olha o Diaguinha na parada, bora chover! DJ Ederson. En nuestra disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. São as músicas que estão fazendo sucesso internacionalmente, Alisson. Bora pra cima, vai, vai! Despacito. Muito obrigado, meu parceiro Lucas Oliveira. Meu irmão, o Edivaldo Silva também tá ali com a gente, só na moral e doidando. Cuando te avientas lejos de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, cuídame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me... Ellison, DJ Ellison. Pregúntame a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no, yo creo que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. É un novo hit do verão, pra geral curtir. A Bruna Gabriela e Tubinho ali com a gente. Anderson, da contabilidade, Renanzinho Pração, doutora, enfermeira, melhor, Gabi. Doutor Rodrigo, Anderson, essa Brena. E a Nilza também tá com a gente. Roubo de Jack Rock Xandão. Olha as novinhas dançando em cima do som. Oi, Mabel. Eu vou mandar o grave invadir. Sabe o que acontece quando a Mabel tá traída? Ela trai também. Eu não tô nem vendo. Não sou Ricardão, muito menos fura olho. Vem comigo. Bora pro batidão, no batidão, no batidão, no batidão. 5, 4, quem gosta de marcante? Júnior da SDZ, aquele abraço pra você, Júnior! Grande amigo Naldo, também na parada aí com a gente, Naldo! Um abraço pra você e o pão, toda a rapaziada! Seca na joia, Cabo Léo, pezão! Edilson Rexer! Só o padrão pop, garoto. O novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock. Garoto Bruno, já automaticamente alteradérrimo, meu irmão. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Outra vez. Pai do meu compadre Rodrigo, ele é Roberta Ellison. Hoje tudo começou. Amor, eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu te machuquei. Bora, Poti. Fui um covarde. O Potiguá pediu essa, Ellison. Então bora, bora, bora. Toma-te. Dale, DJ Ellison. O DJ premiado Top Marketing do Brasil. Nosso amigo Gel da Âncora, ele é a sua primeira dama no pop, garoto. Ele abraça o Gel. Cê é padrão pop, Gel. Motora Derek Batistão, aí Batistão! Esse Juninho é muita pressão, do jeito que eu gosto! E a modelo. Também o Farinha! Meu patrão Farinha, sua esposa Thaís também! É a galera padrão! Top! Valeu! Semana passada com a gente, ele voltando em alto estilo. Alô, Clay, um abraço pra você. Fala aí, Clay, o nosso gordinho também. E a nossa GDB, um dos maiores do norte, General Rodrigo e o gladiador Fábio Fop. Quem tem história jamais é apagado da memória. Aqui. Realmente merece o nosso respeito, Juninho. Tom, Nandinho, porque essa galera realmente passa por onde, e que sempre, quando estão no pop, merece esse carinho do nosso pop. Até porque eles não pensam só no momento de diversão, mas sim no momento de ajudar o próximo. Eu acho que se cada um de nós pensássemos dessa forma, nós teríamos um mundo, um país totalmente diferente. E é por isso que hoje eu tirei o chapéu pra Panerinha, porque passaram a semana toda divulgando e tal, e quando foi no dia do aniversário, eles fizeram uma doação para as pessoas que estavam precisando. Merece o carinho, o respeito de cada um! E que essa panela não seja só hoje, mas que o Papai do Céu abençoe sempre, panela! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. O lado bom da coisa, né? Essa galera é uma tremenda panela. De verdade, os caras que estão lá não merecem o respeito. Já saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem calado. Bora minha panelinha, vai, vai, vai, vai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Bora, bora, bora aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. O DJ Alisson vai pegando pesado, pesado, pesado, pesado, pesado. Pega uma daquelas lá do fundão. DJ Alisson. Um grande amor. Uhul! Fala, Mateuzinho! Você também, o Reynold. Um abraço, Reynold! Saudade de você, meu parceiro. Hoje é aniversário também da Samara Pop. Ela também, o Glejinho. Ele abraça o Clebinho pra você, a Samara Kleber. A nossa loira oficial, Clebinho. Gil da equipe Furacão também. Tô ali, babá, eu te babaca, dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. E as nossas jainhas aqui bonitas, lindas, no nosso ninho do Águia. Ele abraça o pan, todas as jainhas maravilhosas, coroadas, valeu. Acabei foi descobrindo ela. Alanzinho do Passinho, patrão Bill. Paulo Brasil, Brasil. Ele, DJ Nando, Castanhal e o Pablicito. Alô, China, galera de Castanhal em peso também. O China, o som que você gosta. O Arrasta Povo do Pará. Romário Doideira também lá de Guarapé. Lá de Guaraci, Romário Doideira. Você tá com pela tela, então entra no lugar. Todo dia desse cabrão pro Brasil no fundo. Vai no fundão, maninho! Som. Vem da onde? Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Meu cabelo loiro, pele de seda. Meu parceiro Anderson, BRA Boutique. E ele, Malucos Lancha. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra mim. E a nossa grande amiga, Carlinha. Verão que vem de novo, eu quero. Ei, Carlinha, não deixa o homem dormir. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra mim. Fala, Rodrigo, rabugento. Minha vida inteira. Formiguinha também com o bumbo aninha de frente aqui. Manozinho, jogue aí no telão a logomarca da RIA Boutique. E em seguida, prepare aí a Maluco João Angeles. Só as velha guarda! Boutique no telão. E você, Alisson, vai! Quem lembra, pega uma gelada, vamos nessa! Vale, meu parceiro, Alan do Impacto! Jailton também, valeu, mano! Assim... Pulso no gelo, eu não acredito. Quem é de aniversário hoje, quem é? É o Dercinho dos Maninhos de aniversário. Adri Silva, esposa do Netinho. Arrepiados. Seu de Marituba e Leandrinho! Esse meu braga é carimbó. Tá no pop! Esse meu braga é carimbó. Verdade, Juninho Osiel, o Leandrinho, carimbó. Galera que representa o pop Marituba! Carimbó, esse meu braga é carimbó. Esse meu braga é carimbó. Toda a galera de aniversário, viu? A Jennifer, a Samara, do Clebinho. Meu amigo Dacinho dos Maninhos de aniversário, Adri Silva. Parabéns, Adri. Esposa do meu parceiro Netinho. Lá no fundão, meu parceiro, bora da GDK também. Ele, o Elton também, garoto. Da nossa explosão, Alisson. E aí, maninho? Explode, Alisson, vamos pra cima. Vamos sacudir esse recreio de novo, Alisson! Vamos, que tá solteiro, joga o bracinho em cima e joga pra cima, bora, Juninho! Que saudade dessa galera! Bora explodir! Vem! E joga a mão pra cima! E joga a mão pra cima! E joga! Joga! Joga a mão pra cima, vai pra cima! Fabrício do Águia! Joga assim, ó. Um, dois, três, toma! Pra você, Joãozinho. Tudo que existe em qualidade de som, ouro negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E a moça panelinha, bota pra cima! Minhas coleguinhas, minhas coleguinhas! Esse fogão é novo, é nosso, hein? Pega pra mim, por gentileza aí. Dali, coleguinha, dali, dali, coleguinha, dali, dali. Obrigado, meu irmão. Essa força é sua, viu, meu irmão? Alô, Edilson Rex! O famoso Wolverine da família Pop. Olha o Wolverine aí, ó. Segura, Alisson. Bora! Bora! Bora! Bora, meu chorante, o Thiaguinho, Jorginho, Mourinho, Coqueiro! Dona Kelly David absoluto também! É força, é assim, ó, é assim, ó! Toma! Oficial da família Pop.